2 Salvador, boa noite, Altan 3305, Oriente, da informação em uniforme. Autorização Recife 330. 330, sente. Só um instantinho que eu já te pago a cópia. Guardando. Agora sim, está pronto para copiar? Preciência. Recife 330, Alperuísque 58, decola da 10, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. A frequência do controle em 119.8. Seu transponder 5133, está 3305. O TAM 3305 autorizado Recife 330, decola da 10 com curva à esquerda, perfil da PUC Aracaju, 119.8 ao controle de saída, 5133 ao transponder, aerovia é a Upperway 58, TAM 3305. Está correta a coisa e pronto para o puxo e acionamento 3305. Portará TAM 3305. Para pushback acionamento no 7, o TAM 3305. Autorizado, reporte táxi. Autorizado, reportará para o táxi. 3305, tá. Controle Salvador, boa noite, TAM 3178, informação de uniforme. 3178, boa noite, desça para 2000 pés, ajuste 1013. 2013, pode voar duna, senhor? Autorizado. É 313, pode chamar o centro? Chame centro 260, alterno 288. 260, 1288, 6313. Salvador, é o azul 4209, posição 8 para pushback e acionamento. Mantenha com a equipe de solo assim que a aeronave da TAM liberar, está executando o push no 7, você pode executar o push e informar ataques 4209. Assim que a aeronave da TAM liberar, em coordenação com a equipe de solo, está autorizado 4209. Contáxi, o TAM 330569 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternativa é Natal. Contáxi para o ponto de espera da 10, Juliette Alfa, cruze pronto para decolagem, 3305. Autorizado táxi, via Juliette Alfa, reportará pronto, ponto de espera da 10, TAM 3305. Boa noite, é o Alfa, boa noite. Telematango, boa, prossegue. O mesmo procedimento anterior, do mesmo voo, né? Ok. Permanece conforme corredor axé, 500 pés, decola no 7 com curva direita, 0130 no transponder. Informe que para decolagem a torre em 118.6, frequência do controle 119.8 até o Limatango. Correto, torre 18612. Calimatango, voa. Livre acionar, reporte pronto, táxi. Quando pronto, a linha decola no 0, 90 graus, 629. Autorizado, aliar e decolar, tá, 3305. Jetin. Azul 4209, pronto para o táxi, tem 9,5 a bordo, autonomia de 3 horas, vou fazer uma chegada. Livre para o ponto de espera, dono zero, via Juliette Alfa, quando lá, torre 18-6-4209. Juliette e Alfa 18-6 para o 4209. Autorizado, táxi decolagem da pista 17, saída no corredor Axé, 90 graus, 8 nós, pouso fora do solo, hotel Matangô. Zero cinco, inicia. Livre decolagem, 90 graus, 8 nós. Matango, decolada ao 02, corredor Axé, controle em 119.8 até a volta, até o Matango. Axé, 119.8 até a volta, do Matango. Saúde, muito boa noite, é o hotel do Matango. 3305, decolou 03, chama agora o controle em 119.8, uma boa noite. 19.8, boa. Boa noite, tá? 3305, decola, Fucajamo. 3305, contato radar, subo 330. 330, pode voar, Jamo? Autorizado. Obrigado. Controle, Salvador, boa noite, Matango, hotel de Matango. Hotel de Matango, boa noite, 500 pés. Alinhar e decolar, deu no 0, 1-109-4209. Nem decola, 09. Despacho Baiano, Mike Zulu Romeu. Cinco, dois, cinco, cinco, zero, dois, POB 69. Estima o pouso em Recifolis ao 00. 0100 Zulu. 4209, decolou 06, controle em 119.8, uma boa noite. 19.8, até a próxima. Controle azul 4209, passa 1300, saída da EL. 4209, suba 380. Está no perfil 4209. Estabilizada, vigilando a Tandeira 178. Torre 186. Boa noite. Pessoal, mandou boa noite a Tandeira 178, ainda 3 milhas e meia do marca 2, né? 3178 avistado, continue a aproximação, informe checado, 110 graus com 629, 3178. Vamos mandar 3178. Chame Recife, 12545. 2545, obrigado, boa noite. Torre 18-6. São 3178, solo 10, libera a direita. Táxi Alfa Juliette até o portão 7 na minha escuta, tá 3178. Emativo direita, Alfa Juliette na escuta para o 7, 3178. Afirmativo, direto 44, pouso no solo controlado, hotel Limatango, uma centena com 8 nós, Limatango. 3 horas de informação, no lugar a solo controlado, o hotel Limatango. Azul 4209, chame Recife, frequência 1260, alterna 1288. 260, 288, 209. Zulu 4, frequência livre, boa noite, o Telematão. Can I get a 3?